aqui nesse tal de Pop Saudade só pra conhecer o tão famoso trio da humildade. DJ Paulinho Boy, DJ Neto Saudade e DJ Dalton. Com eles não tem mimimi. É saudade pra valer. Bora começando assim, Sony do Marajó. Joyce, família, tô no grau. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu pilu. Nosso amigo Capilé, o Silas, Silas considerado. O Elielson, o Alaí, o Bruno, show. Toda a galera aqui com a gente, muito obrigado, hein. Venha me amar, ser minha cara. Oh, oh. Neto Saudade. E aí? Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. Parceiro Jairo Pescador. Fala, Jaime. Um abraço pra você, maninho. Seja bem-vindo aqui no Pop. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama é o baile do maestro! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. Uma pra ficar no CD. Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Pop Saudade 3D. Isso aqui é abraçar a família Moura, marcando presença hoje aqui no Barracão. Um abraço aí ao Dilson Rex, aí do estilo bike e solo. Um abraço aqui do maestro. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Pop Saudade. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho. Rasga dinheiro de coração. Um abraço pra você, meu garoto. Pop Saudade. E aí, Sônia? Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar. Um sorriso sucedeu. O seu jeito simples de me conquistar. Se você ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Quase a nossa família pop vai chegando hoje aqui no Barracão da Saudade pra curtir o som do povão, o som do pop, meu irmão! Pop Saudade. É pop. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reiluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar. Se você pop ainda me ama. Já lembra a família pop? E já tem CD ao vivo aqui do meu lado esquerdo. Só chegar junto com a Assis Produções. CD ao vivo da parte do Bretinho DJ Hidaldo. Pode chegar junto, meu irmão. Você me chama. Nosso amigo Papion de Mosqueiro tá na área. A Laís de Souri também tá no circuito com a gente. Abraço. Um abraço do maestro. E da Dona Maria, a boca do Amazonas. Bora, Igor, da família Cajafara. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Como bora que hoje é sábado, o aniversário da família Tono Grau, aqui de Souri, tá todo mundo convidado pra curtir aqui no Barracão. Bora família Farra, família Farra de Souri, Weber, sabe o Brian, alô Joelis, um abraço. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e foto. Acorda aqui, Sônia do Marajó. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito, não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim, não vou. Gostar de mim, se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Opi! Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo a. Eu brochei o Leno, Leno Shell, aí do Caldeirão. Também o Ronaldo da Ambev tá na área. Um abraço aqui do maestro. Vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Essa música aqui é pra você abrir o coração, meu irmão. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. O Alaí, o Capilé, o Elielso, o Silas, Carlão, Bruno Show. Vai despertar. Um abraço do maestro. Essa linda emoção. E é a emoção de amar. E não! Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto. Se abraçar com carinho. Menina de amiga Sandra, Jennifer. A rainha do bronze tá na área. Ela é meu grande amigo Mário da Ceasa. Um abraço aqui do maestro do pop. Só quero que me deixe entrar do seu coração. Bem-vindos, família, ao baile do maestro do pop. E aí, barracão? Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para da equipe Capeta de Sony também tá na área. Disser, um abração aqui do DJ Neto. Vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance. Mais uma. Oh, parceiro Gil Brega, os primos mal falados tá na área. Um abraço do maestro. Meu bem, a qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir bom. Sua amiga Dileta de Curralinho tá na área. Um abraço do maestro. É só o DJ pra refletir. Fecho os olhos pra sonhar. Vai dançando, Marajó. E no delírio da canção, Wilson, sua primeira dama, Jaque. O Alexandre, o Caio, de Sori. Toda a galera, meu irmão, um abraço. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Bora dançando, Marajó! Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. E aí, menina? Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Amo você. Estamos aqui soltando o som. Barracão da Saudade, aqui em Sori, no Marajó. O nosso primeiro dia de festa. Ainda tem hoje, sábado. Ainda tem amanhã, domingo. Muita coisa boa pra acontecer aqui no Barracão. Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente. De Eliane pra Lulu Santos. Sai do Clube da Saudade, um abraço. Meu amor, e me fez um sonhador, como estou agora. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Amo você. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais. Alô, Cleide, dá um chega aqui com o Bibico, pra trazer a chave do depósito. Rapidinho, hein? Bora que vai chegar mais uma. Menina, amo você. Mais uma pra recordar no pop. Thank you. intensamente ultimamente. Cada segundo da minha vida estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou amando. Pop Saudade. Eu estou amando. De que adianta ter um coração e não viver toda emoção? Quero dormir, quero acordar, quero viver só pra te amar. CD ao vivo de qualidade é com Assis Produções. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou amando. Que abraçar com carinho toda a família Caça Farra. Um abraço aqui do maestro. Tamo junto, hein? Sejam bem-vindos. DJ Todo Marajó. Eu gosto do jeito que do Jegue Saúde. É só você quem deixa o meu corpo chamar. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Chama atenção mais uma vez da Cleide. Alô, Cleide. É só você. Vamos dar um chega com o bibico pra trazer a chave do depósito. Bora, menina. Eu sou toda sua. Nego GDP tá na área. Olha a galera da Praça de Sori. Um abraço, nego. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. DJ Neto Saudade. O maestro do pó. Pra cima, meu DJ. Pop Saudade. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo e chama. Ai, como eu adoro. Fala, Super Choque, um abraço, galera. Tamo junto, maninho. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos foi o meu ponto G. Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo. Bora, meu pop! Sabe que por dentro eu choro, Top Saudade 3D. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Seu amigo Roberto, Ariane Lucas e o Sabiá tá na área. Eu, quem chora por você, agora sou eu. Vira mais uma, um, dois, três, vai! Bora, Alexandre, Caio, Edson e Carreira Solo. Um abraço, garoto! Ficar perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca se você se dá. Pop, pop, pop, pop saudade. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada no coração. Bora que hoje aqui em Sori, meu irmão. Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco estou para te pra ter você aqui, pra te dizer. Só quero ter o seu amor. Eu só quero acordar com certeza que você está comigo. Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca se você se dá. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada no meu coração. Berruga lá do Cajuna, está aqui com a gente, presente. Um abraço, tamo junto, hein? Lá se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. E não! Não há lugar. Deixa eu abraçar daqui a Maria, lá de Coraci. Um abraço aqui do maestro. Chama atenção de todos, avisar que já tá pronta a primeira parte do CD ao vivo. Aqui com Assis Produções, a parte do Pretinho Dalton. Só chegar junto aqui com Assis. Você que não tiver aí como escutar o CD, mas ele passa pro cartão de memória, passa pro celular, passa pro pendrive. Tudo isso aqui com Assis Produções. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. mais uma, maestro. Eu sei que às vezes dói meu coração. É pop. Joguei pro alto uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Te abraçar com carinho, Tonhão. Lá do Bazar da Ilha, tá na área. Ele e a sua esposa aqui, ó. Presente com a gente. Hoje aqui no Barracão. O primo do Caicô. E aí, Tonhão? Lembro os teus carinhos. Pop! Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Você se foi. Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, maestro? Agora você vai ver. Você vai se arrepender e vai acertar. Seu amigo Leno Céu, aí do Caldeirão Ronaldo. Aí da Ambev também tá na área. Obrigado, hein? Não é assim que se faz. E você? Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. E agora? Mas agora que você está só, você vem me procurar. Nosso amigo Sami da Ambev de Mato Grosso tá na área com a gente aí, ó. Depois de tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Eu, hein? Sarabá Cobra Coral pra ti, meu irmão. Choro sem deixar a peteca cair. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. O aniversário da equipe Tô no Grau, hoje sábado. E a gente vai que vai. Pensei, queria te amar. Amigo Elielson, Capilé Lanches, está aqui com a gente também, um abraço. Lembro os teus carinhos, como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular, não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Que a gente vai detonando aqui no barracão. E a família vai chegando pra curtir o pop. Segura! Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta. Só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar. imaginando onde você está. Bora que vai chegar o Paulinho Boy. Pois quero que saibas que nem te não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Às vezes eu te acho tão complicada. Te abraçando aqui o Daniel, a professora Rita, o Nico, de um coração que sofre pra ter. Diane, Luizinho e a Déa também tá na área. Um abraço do maestro. Imaginando onde você. Bora, Paulinho Boy! Pois quero que saibas que a gente não para de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te. Amigo Quito, aí do Mercantil, meio-dia. Aliás, meio a meio, perdão. Segunda rua aí do bairro Novo. O Bruno, as princesinhas ali do Galileu. Grande abraço aqui do maestro. Bora, Paulinho Boia! É clima tropical, mancha. Não alivia, meu compadre. É vento tropical, tem foto. É clima tropical. Namorei uma sereia. Aonde? Na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Muito obrigado pela família Marajoara, que hoje chega juntinho pra curtir o Bob Saudade aqui, gente. A gente só quer agradecer a cada um de vocês. Claro, em primeiro lugar, a Deus e a parceria aí com o nosso parceiro Nunes, Bibico, Bibico Promoções, hoje trazendo o Pop Saudade juntamente. E essa galera maravilhosa aí do clássico Tonizão, um forte abraço aí, Claudinho. Toda essa rapaziada também, o Nunes, saudade aí com o Peixe, DJ Peixe Boi, que deu o contapé inicial. E a gente desde então já quer desejar um feliz tiro a todos que hoje chegam juntinho pra curtir o Pop Saudade, o Tonizão, o Nunizão. Olha, e a pedido do Bibico, vamos estar de volta aqui no sabadão pra fazer essa festa gostosa. O DJ Dalton já passou por aqui, meu maestro. Nosso tempo tá espremido hoje, né, maestro? Mas vamos lá, vamos fazer a festa. Porque afinal de contas, a família chega junto pra curtir o som do Pop! Pop, pop, pop, pop! Saudade! O som do povão! CD ao vivo de qualidade. É com a CIS Produções.